Introdução Workshop 548. Mostra OVNI de mala no Irã. Verdade sobre a teoria atômica. Fundação Cash ao vivo no YouTube. Prescrição de GANs. Uso do espectro de GANs. Medicina herbal. Mudança de campo nos pulmões. Este workshop tem o objetivo de nos preparar para a próxima evolução em ciência e tecnologia, conforme foi prometido para 2024. Há muitos anos, o Sr. Cash expressou seu desejo de que a tecnologia do plasma fosse liberada do Irã. Hoje, ele nos deu uma injeção de ânimo em relação ao futuro, ao dizer que trará uma mala para Isfahan e que vai abri-la e, por meio da interação dos campos magnéticos do sistema com os campos universais do Criador, a mala começará a se transformar em uma nave espacial, ou o que chamamos como OVNI. Até mesmo imaginar isso acontecendo é muito chocante e definitivamente uma revolução além da compreensão da humanidade neste momento, com suas pequenas e insignificantes ideias sobre o que ela chama de ciência. Será uma nave espacial de plasma, mas ela se manifestará e viajará na dimensão física. Mas ele disse que não terá portas e que os buscadores de conhecimento terão que se transmutar na nave. Ele não disse o tamanho, mas ele deu a entender que esses OVNIs podem ter o tamanho de 50 campos de futebol. Portanto, não há como construir um galpão de avião para poder fabricá-los. Ele tem que ser feito com os campos de plasma. E é por isso que nas sessões mensais de voo, o Sr. Cash está preparando os buscadores de conhecimento para serem capazes de transmutar. E muitos são capazes de transmutar pelo menos no nível da alma do homem. E se alguém alcançou ou não a transmutação completa, acho que não será revelado neste momento. Mas ele deseja que a transmutação comece a fazer parte de nossa vida e que nos acostumemos a fazê-la antes da conferência no Irã. Portanto, assim, não haverá preocupação se alguém pode ou não fazer isso. No entanto, o Irã serve principalmente para mostrar a nave espacial e que podemos construí-la nós mesmos, deixando claro que uma nova era para uma nova ciência e tecnologia chegou. E então do Irã ele fará as malas e vai para Washington, onde a transmutação será mostrada publicamente. Acho que a parte da transmutação será totalmente testada no Irã, para que em Washington seja definitivamente mostrada e não possa sofrer nenhuma interferência, como aconteceu em 2016 na época de Obama, quando trouxemos a unidade de energia magrave autônoma para o Washington DC e eles conseguiam chegar ao nosso pessoal e, de repente, no Washington Press Club, parte do sistema simplesmente desapareceu. Esperamos que isso não aconteça novamente, mas ele nos avisou hoje que muitas organizações estarão trabalhando para nos impedir de mostrar o novo avanço da ciência. E, neste momento, precisamos do apoio total dos buscadores de conhecimento em todo o mundo. É interessante que hoje, no momento em que estamos dando um passo em direção ao salto evolutivo na ciência, o Sr. Cash parece estar dando uma mensagem codificada aos cientistas, especialmente aos físicos que trabalham com o modelo atômico de tentar prever o movimento dos elétrons em diferentes camadas e órbitas. Grande parte da primeira parte desse ensinamento de hoje se concentrou nisso. Por isso eu decidi assistir a alguns vídeos educativos básicos sobre as camadas de elétrons, também chamados de níveis de energia e órbitas. E se vocês fizerem isso, vocês vão entender o que o Sr. Cash está enfrentando quando ele tenta explicar o plasma para os professores. Que a partir das teorias deles, eles criaram essas regras fixas de como os elétrons se movem em torno de um próton no centro e como eles povoam as diferentes camadas e órbitas e etc. Mas se fizermos uma pesquisa para ver se alguém já viu um elétron, eles finalmente terão que admitir que não, eles nunca viram um elétron. Agora essas teorias se tornaram fatos na mente dos cientistas e das pessoas também. Mas então eles vão dizer, bem, mas o Sr. Cash também não viu um elétron. A questão aqui não é provar algo na dimensão física, que é limitada pelos sentidos físicos da visão, do som e do restante dos sentidos que discutimos na semana passada. De fato, a verdade é que ele mostrou o plasma aos maiores cientistas do mundo repetidas vezes. Ele mostrou a eles a criação de aminoácidos a partir do ar. Então, eu acredito que o cientista ele estava tentando encontrar uma maneira de converter isso para o estado de matéria, para que ele pudesse assim ficar rico e famoso e reivindicar isso como sua própria descoberta. Até mesmo quando o Sr. Cash fez chover partículas de ouro nas roupas deles, eles se recusaram a acreditar. Mas então o general disse aos cientistas: como é que podemos negar isso? Estamos cobertos por isso. A situação chegou a tal ponto que os cientistas agora evitam completamente a Fundação Cash e não querem aprovar a tecnologia, porque agora todas as falácias que eles estão promovendo se tornaram totalmente sem sentido. E aqueles que não querem avançar e crescer perderão seu poder e serão iguais a todos os outros. A beleza da ciência do plasma é que, se quisermos saber como o átomo se comporta e como ele é estruturado, basta olharmos para as descobertas sobre como o universo é criado. A criação ela usa o mesmo padrão, seja um universo, um únicos ou um átomo, ou até mesmo a forma como o nosso corpo é criado. É um macro no micro e vice-versa. O ganhador do Prêmio Nobel de Física, Niels Bohr, ele disse que descobriu a estrutura do átomo através de um sonho no qual ele viu os elétrons girando em torno do núcleo, como se fosse o sistema solar. O estado de plasma não nega o estado de matéria, mas quando o estado de matéria é ignorante, ele não consegue ver o plasma, e portanto ele acredita que ele não existe. E o Sr. Cash deu várias pequenas dicas do que fazer para desvendar o conhecimento. Uma delas é que, se observarmos as imagens que eles criaram para o que eles chamam de linha central do universo, em torno da qual o universo gira, isso é o mesmo que o próton no centro de um átomo, que é um amálgama de todos os campos ali. Em um átomo, há camadas ou anéis que contêm órbitas que viajam ao redor do núcleo. Eles chamam alguns desses anéis de anéis S, e eles criaram uma maneira específica de os elétrons preencherem essas órbitas. E tudo isso se torna muito complicado. Eles afirmam que o número de elétrons é igual ao número de prótons, e então eles encaixam nessas órbitas. Isso é até bom como um sistema de contabilidade para manter os conceitos em ordem. Mas se torna um grande obstáculo quando tentamos forçar isso em um modelo para a criação. O Sr. Cash, por meio de seu conhecimento da criação, simplificou isso dizendo que cada uma dessas camadas, o que eles chamam de anéis S, ou o que quer que seja, elas estão organizadas de acordo com a força do campo magnético. E quando você quer ir de uma camada para outra, você precisa ter a força de campo correta para atravessá-la. O mesmo acontece quando viajarmos pelo universo. Vamos precisar ser capazes de saltar os espaços entre as galáxias, que são como as órbitas ou as camadas de elétrons. E temos que aprender a transmutar através dessas linhas ou fronteiras. Um exemplo disso é a quantidade de energia que precisamos para sair da atmosfera da Terra e para voltar a entrar nela. Não podemos simplesmente atravessar como se não houvesse nada ali naquele espaço. Há uma fronteira que separa uma entidade da outra. O Sr. Cash disse então que essas fronteiras são rotações de campos magnéticos imaginárias. Mas o que ele quis dizer aqui com imaginário? Eu me pergunto se isso se deve ao fato de elas estarem no estado de matéria que alguns filósofos chamam de ilusório. Não é que elas não sejam reais, mas elas são feitas de uma força de campo específica e são sentidas como sólida por causa de nossos sentidos, e talvez também por meio da interação com a inércia. Portanto, agora entendemos sobre o que os cientistas estão chamando de cascas de elétrons, anéis S, órbitas e camadas. E essas camadas são as mesmas que vemos no universo, como as diferentes órbitas das galáxias e as lacunas entre elas, e todas são organizadas de acordo com a força dos campos magnéticos. Quando transmutamos, cruzamos as fronteiras por meio de como criamos e alteramos a força do campo magnético por meio das emoções de nossa alma. Não seria bom para nós se, quando estivermos transmutando, de repente ficássemos presos a esses conceitos com os quais fomos programados e disséssemos a nós mesmos: ah, eu não posso ir para a camada S2 sem antes povoar a S1, ou qualquer outra ideia que tenhamos sobre a criação. Temos que ter o conhecimento da criação correto em nós mesmos, e então, assim, nossas limitações se dissolverão. Bem, então vem a pergunta. O que são todos esses elétrons que os cientistas afirmam ser reais? Em primeiro lugar, esses elétrons não são algo físico que eles possam ver. Eu imagino que os instrumentos deles estejam captando explosões de energia em determinados locais ao redor do núcleo ou algo assim, e a partir disso, eles elaboram a teoria que acabamos de discutir acima. No meu entendimento, ele falou sobre a estrutura atômica como uma mistura de estados de plasma e matéria, que quando o estado de matéria atinge o plasma, ocorre como uma faísca ou uma liberação de energia. E é isso que eles estão captando em seus instrumentos e chamando de movimento dos elétrons. E então eles tentam prever onde isso vai ocorrer. E ele disse que eles não são capazes de prever onde esses flashes de energia ocorrerão. Um adendo aqui, por favor, me desculpem se houver algum erro no que eu estou dizendo. Eu estou apenas tentando resumir de uma forma geral para que pessoas leigas possam entender esse assunto. Continuando. Então a primeira pergunta é: o que é esse estado de matéria que ele está falando? Pois não podemos ver nada ali. Eu acho que são os campos magnéticos do estado da matéria e os campos magnéticos plasmáticos, e esses dois se chocam e criam um flash de luz por meio da interação de seus campos. Depois do ensinamento de hoje, eu estou me perguntando se realmente existem elétrons da maneira como eles ensinam e acreditam que são reais. Ou será que é exatamente como o que discutimos antes sobre eletricidade, que a eletricidade é na verdade campos magnéticos? O Sr. Cash tem enfatizado que a energia é um campo magnético em movimento e que precisamos entender isso quando transmutarmos. Talvez os elétrons sejam na verdade campos magnéticos fluindo ao redor do núcleo, nos padrões e órbitas que são também como vemos no universo. Se conseguíssemos quebrar esses conceitos, isso nos daria uma enorme liberdade e abriria a porta para permitir que nossas mentes entendessem como a transmutação funciona. Estamos aqui apenas mantendo a discussão aberta. Para aprofundar nossa compreensão do átomo, que na verdade é um plasma, o Sr. Cash disse que não é possível colocar 3 elétrons no anel interno e então colocar 25 elétrons no segundo anel. Diferentemente de como o pensamento humano funciona, o plasma e os campos magnéticos não funcionam dessa maneira. Todos os átomos têm a mesma estrutura. Isso faz muito mais sentido, pois o plasma de hidrogênio é o bloco de construção básico da criação e os elementos superiores são simplesmente plasmas de hidrogênio empilhados com mais força de campo e maior funcionalidade. E é a mesma estrutura para o universo do homem. Eu acho que aqui ele está se referindo ao nosso corpo. E é a mesma estrutura básica montada de uma forma mais complicada para ter maior funcionalidade e poder assim experimentar coisas diferentes na vida. É como a complexidade do computador, tudo é feito de zeros e uns. E temos que acrescentar a tudo o que acabou de ser dito que os campos magnéticos interagem de acordo com o sistema de gemiosidade. Gemiosidade é quando os campos magnéticos de dois plasmas interagem e fazem um loop infinito em torno um do outro. Isso dá origem ao posicionamento Margrave, em que cada plasma mantém a distância adequada entre si de acordo com a força de seu campo. Um plasma não pode invadir outro ou matar outro. Eles encontram sua posição correta entre si. Isso deve ser entendido como parte da totalidade do trabalho com plasmas e campos magnéticos. Outra comparação interessante é sobre como algumas galáxias se comportam como pósitrons. Um pósitron é apenas um elétron carregado positivamente. Eu penso nos pósitrons como sendo principalmente magnéticos e os elétrons são principalmente gravitacionais. Então ele disse que na linha central do universo há galáxias compostas de estados de matéria que se comportam como pósitrons e aqui talvez ele quisesse dizer matéria sólida como os asteroides. Será que eles estão imitando os prótons de um núcleo? E eles fazem isso porque estão seguindo o padrão de como a criação funciona? Porque as galáxias são, em sua maioria, formadas por sistemas solares e não apenas pelo estado da matéria. Eu presumo que ele esteja apontando que o padrão da criação está sendo seguido aqui, e não o entendimento do homem de como ele acha que as coisas deveriam ser. Além disso, o plasma no centro do universo é um amálgama de campos que vem de todos os lugares. Vimos isso na semana passada, quando discutimos em detalhes como os plasmas são criados. Todos os campos vêm de outros lugares e nos conectam a tudo no universo, e sempre permanecem conectados. É isso que é mostrado na capa do livro número 3 do Sr. Cash, que é A Origem do Universo. Todas essas pequenas linhas estão formando algo parecido como uma nuvem que está indo para o centro do universo. Agora podemos entender o que estamos vendo há anos ali. Podemos nos perguntar como todos esses campos se encaixam no que já é um espaço microscópico. Talvez essa seja a maravilha da criação, que não é limitada pelo tempo e pelo espaço. De fato, o tempo e o espaço são criados a partir disso, apenas como uma experiência temporária. Ele disse que se entendermos isso, nos tornaremos passageiros do universo. O Sr. Cash diz que vimos que, quando o plasma assume controle em nossas bolas de gás giratórias dos reatores, quando elas atingem um determinado ponto, os motores param de funcionar. Ele chama isso de saturação do plasma, quando os campos da alma do sistema assumem o controle da fisicalidade e estão girando os próprios reatores de plasma, e os motores do estado da matéria não conseguem operar assim. O plasma passa pela alma do estado da matéria de cada elemento do motor. E nesses experimentos, quando a energia do plasma assume controle, o estado da matéria não conta mais, porque a energia do plasma está na dimensão dos campos do universo e é muito mais forte do que o estado da matéria. Eu acho que o que ele quer dizer aqui é como que acabamos de explicar sobre os átomos e as camadas dos elétrons. Quando o motor atinge a saturação do plasma, ele ainda é um motor no estado de matéria e nós o vemos lá. Mas nesse ponto, a energia começa a vir das camadas internas dos átomos. Acho que a energia também vem dos campos magnéticos dos átomos no motor. E o que chamamos de elétrons, na verdade, são apenas campos magnéticos. E talvez a única razão pela qual ainda vemos os motores como motores seja por causa de nossa emoção e da inércia que os mantém unidos. Outra imagem útil para visualizar um plasma é a cebola. Quando você descasca as camadas de uma cebola, as camadas externas são soltas e mais fáceis de serem quebradas. À medida que você se aproxima do centro, as camadas começam a ficar cada vez mais apertadas até chegar ao centro, onde são bem apertadas ali. No centro, a força do campo é muito forte e a estrutura é muito pequena. É assim que o plasma é. O centro é mais apertado e mais forte, e as camadas externas são mais soltas e cresceram em um universo. As camadas são como as galáxias e têm construções diferentes. Portanto, quando você olha para uma cebola, na verdade você está olhando para um plasma de um universo. A notícia importante de hoje é que, como os cientistas dos governos estão ignorando a Fundação Cash e com medo das mudanças que ela trará, o Sr. Cash decidiu criar um canal no YouTube mostrando os desenvolvimentos ao vivo da pesquisa de plasma que antecedem a conferência no Irã. Será semelhante ao que foi feito no experimento 129 Tesla, por volta de 2016, na Itália. Eles usaram três formações estelares e aumentaram lentamente os campos ao longo de semanas e finalmente passaram de 99 para 129 Tesla. A ciência moderna não consegue gerar esse tipo de campo magnético. Como eles não reconhecem a ciência do plasma da Fundação Cash, então até hoje eles dizem que 45 Tesla é o campo magnético mais forte que eles conseguiram criar. E então eles mostram um reator enorme que deve ter custado milhões para ser construído e não dizem quantas estações de energia foram necessárias para alimentar o sistema. E eu acho que o campo magnético dura apenas ali um período muito curto para eles alcançarem esse 45 Tesla. Com a ciência do plasma da Fundação Cash, você pode fazer isso sem uma fonte de energia externa, girando bolas de gás em reatores e usando o conhecimento da criação. No universo, o plasma mais forte sempre alimenta o plasma mais fraco para torná-lo igual a si mesmo. O Sr. Cash usou esse conhecimento e, de certa forma, ele induziu o plasma a alimentar um dos reatores da formação estelar. Na verdade, ele impediu que a maioria dos campos do terceiro reator voltasse para o primeiro, de modo que ele pensasse que ele precisava de mais energia e continuou alimentando esse reator até atingir 129 Tesla. A Fundação Cash iniciará um experimento semelhante, mas nesse caso, não veremos os reatores reais, porque ele está guardando isso para mostrar no Irã a criação do OVNI. Haverá quatro sensores em quilogramas que representarão uma parte do sistema. Por exemplo, se alguns dos sensores começarem a perder peso, entenderemos que os campos magnéticos estão aumentando e que o sistema está começando a decolar. E haverá outras coisas acontecendo, como a criação do corpo físico da nave espacial e a observação das interações de sua alma. Todos os dias podemos acessar o canal do YouTube e verificar o progresso e encontrar uma maneira de nos envolvermos com o projeto. Temos que educar as pessoas sobre a ciência do plasma para que elas entendam o que estão vendo. Essa é a evolução da ciência e da tecnologia. Se vocês puderem ajudar a fazer vídeos simples que expliquem a ciência apenas em relação a esse experimento, seria ótimo. E então eles poderão determinar quais vídeos serão publicados no canal. O foco é ajudar as pessoas a entender esse experimento e atrair milhões de pessoas. Dessa forma, as pessoas não ficarão tão assustadas quando verem um OVNI sendo criado a partir de uma mala. E esperamos que assim elas vão querer fazer parte da mudança. Há alguns anos, o Sr. Cash disse que o conhecimento da criação está sendo presenteado à humanidade com o propósito de difundi-lo por todo o universo, de modo que quando o homem for aceito na comunidade universal, ele venha como igual e não seja subordinado ou abusado por outros. Hoje ele deu um passo adiante e disse que o homem está frequentando a sala de aula dos professores universais, mas que a grande maioria dos alunos está em casa aprendendo a mesma coisa, e que o homem não deve se tornar arrogante e começar a pensar que o conhecimento vem dele ou que ele o possui. Ele deve permanecer humilde e querer compartilhá-lo livremente com os outros no universo. E que todas as raças estão agora passando pela mesma batalha que a humanidade, para tentar encontrar uma maneira de integrar conhecimento e fazer os avanços em suas próprias sociedades. Foi feita uma pergunta se podemos nos sentir melhor se apenas pegarmos uma flor, mas deixarmos a planta lá, e se comer ovos e beber leite seria mais humano do que matar aquele ser. E será que isso seria aceitável se pedimos permissão? Então essa foi a pergunta da buscadora de conhecimento. O Sr. Cash primeiro ele suspirou, como se dissesse: como é que eu vou explicar isso a essas pessoas? Matar e roubar é matar e roubar. Não importa o quanto você tente enfeitar isso com palavras doces e calculadas para nos enganar. O processo de tirar energia dos outros está embutido em todo o processo de nossa maneira de viver neste planeta. E se vamos viver em um corpo na Terra neste momento, então temos que aceitar o fato de que somos assassinos. O vegano é tão assassino quanto o açougueiro com a faca nas mãos. Se entendêssemos a verdade sobre a escravidão nos Estados Unidos das belas almas africanas, então quando eles levavam seus filhos para serem vendidos, seria o mesmo que cortar a flor e tirá-la da mãe. Queremos viver e ter uma morte natural. Então, por que uma flor, um grão de arroz e uma vaca não podem ter o mesmo direito? Inventamos um monte de conceitos para negar a realidade da maneira como vivemos para que possamos, assim, nos sentir bem com nossos egos. Mas, no final, os campos terão que ser equilibrados. A única solução é estar com a Fundação Cash e seus aplicativos de alimentação, que estão totalmente funcionais no momento. Se nós, como planeta, nos juntássemos e nos elevássemos, poderíamos parar a matança agora mesmo. Mas, como sempre, teremos que inventar alguns conceitos de transição para nos ajudar a passar o tempo. De certa forma, a culpa não é nossa, porque nascemos nesse sistema e não tivemos escolha. Mas agora é diferente. Sabemos sobre a tecnologia do plasma, então é nossa responsabilidade fazer a mudança em nós mesmos primeiro, e então compartilhar com os outros. O canal do YouTube será um grande passo nessa direção e poderemos trazer as pessoas que conhecemos e amamos para compartilhar essa bela mudança que está chegando. Para manter a Fundação Cash independente e livre de influências externas de poder, Os buscadores de conhecimento precisam dar um passo à frente, se envolver e também doar dinheiro para manter esse trabalho em andamento. E é incrível como o Sr. Cash nunca dirá a vocês que é preciso doar dinheiro. Ele nunca diz isso. Ele nos educa sobre a necessidade e deixa a decisão a cargo do poder de nossa alma. As pessoas modernas não têm maturidade suficiente para entender como isso funciona e o consideram assim fraco ou errado. O amor incondicional significa exatamente o que diz, sem condições. E isso só pode acontecer se soubermos que nossa alma existe e que estamos conectados à criação e ao Criador. Não é como se, bem, se as pessoas me virem, então darei amor incondicional e quando ninguém estiver olhando, amarei apenas aqueles que fazem parte do meu grupo ou que me amam primeiro. Quando uma pessoa atinge um certo nível de iluminação, ela sabe que as coisas estão funcionando exatamente como deveriam. Mas a parte que as pessoas não percebem é que somos responsáveis por nossos companheiros seres humanos e às vezes temos que educá-los também. É claro, somente se nós mesmos vivemos a lição. Caso contrário, acabaremos sendo como os hipócritas das religiões. Portanto, o Sr. Cash nos informou sobre a necessidade e agora cabe a nós responder por meio de nossa alma. Há uma parte que me preocupa um pouco, que é a iniciativa de um governo de tornar os plasmas GANs disponíveis apenas mediante prescrição médica e por meio de farmacêuticos. Presumo que se trate da China, mas ele não nos deu esse tipo de detalhe. Levará alguns anos para que eles façam os testes, o licenciamento e o processo de certificação. Para mim, a pergunta é, será que será ilegal fabricar os GANs em casa depois disso? Esperemos que o plasma transforme os governos e os farmacêuticos antes que isso aconteça. Mas o fato é que precisamos fazer algo em algum lugar, porque no momento não temos realmente acesso à tecnologia até que ela se torne disponível para todos. Nosso uso da tecnologia é extremamente limitado a 4 GANs e o poder do plasma não será liberado até que a pesquisa seja feita e todas as forças de campo corretas sejam descobertas. O Sr. Cash não nos dará essa informação, pois isso criará um grande problema na aceitação da tecnologia. Isso precisa ser feito pelos governos e os cientistas precisam fazer a pesquisa para encontrar as forças de campo. Portanto, temos que correr esse risco e esperar que isso leve a uma aceitação geral da tecnologia do plasma. Mais conhecimento foi adicionado à nossa compreensão dos GANs. Um GANs é uma coisa viva que dá e recebe energia. Normalmente adicionamos água ao GANs, agitamos e deixamos assentar. O GANs em si não desaparece fisicamente, ele se transforma em energia. À medida que gastamos a energia, o nível do GANs fica cada vez menor. Ele tem diferentes níveis de energia e depende do nível de energia que estamos consumindo. Ele usou o exemplo de uma padaria, o Sr. Cash. Se todos os dias formos comprar apenas bolo na padaria, logo não haverá mais bolos e restará apenas pão lá. Muito provavelmente, nosso corpo não está absorvendo um espectro completo de GANs e depois de algum tempo, ainda vemos os GANs no pote. Mas o seu efeito sobre nós mudou. Porque talvez tenhamos usado a força de campo específica de que precisávamos e então dizemos que o GANs não funciona mais. Nesse caso, teremos que fazer uma nova leva para então termos bolos frescos. Os mergulhadores têm as curvas que eles chamam quando sobem muito rápido das profundezas do oceano e o nitrogênio começa a borbulhar do sangue. E eles dizem que é devido à mudança de pressão fora do corpo. O Sr. Cash escreve isso de uma forma plasmática. O ambiente da água tem uma força de campo magnético diferente da do ar. Portanto, quando mergulhamos, a manifestação da fisicalidade no corpo muda e ele não está acostumado a isso, o que cria assim esses problemas no estado da matéria. Se usássemos uma mistura de GANs do oceano quando mergulhássemos em vez dos tanques de oxigênio, não haveria problema, pois já teríamos a força de campo correta do oceano em nossos pulmões. O mesmo acontece no espaço, por causa da mudança do campo magnético. Quando os buscadores de conhecimento contam ao Sr. Cash suas experiências pessoais e querem que ele confirme, o Sr. Cash sempre diz, eu não sei, eu não estava lá. Isso ocorre porque criamos essas experiências pessoais por meio de nossas emoções, E também temos nossas expectativas mentais com relação a isso. Portanto, outra pessoa não pode responder por nós, a menos que ela esteja lá e seja capaz de julgar as condições e mudanças que estão ocorrendo dentro de nós à medida que criamos nossas próprias experiências. Mas também devemos nos lembrar de que nossa alma do homem prepara essas experiências para que nosso ego ou alma da fisicalidade aprenda coisas sobre si. O motivo pelo qual o Sr. Cash sabe tanto sobre o corpo e sua relação com o ambiente é que ele vem de uma longa linhagem de médicos especialistas em ervas que costumavam cultivar suas próprias ervas. Ele diz que isso está em seu sangue. Ele mesmo nunca estudou medicina, mas conhece a interação dos campos e os medicamentos à base de ervas são, na verdade, misturas de gãs. Ele diz que no passado a medicina tradicional chinesa era perfeita, mas o uso de produtos químicos e outras coisas alterou a eficácia do medicamento ao mudar os campos. O programa de alimentação de plasma que a Fundação Cash criou em Gaza ainda está em andamento. O que é importante sabermos é que, uma vez criada uma condição de plasma, ela permanece. Portanto, as almas que se conectaram ao sistema ainda são capazes de dar e receber dele. Outros tópicos desse workshop. A tecnologia e os produtos da Fundação Cash não são medicamentos e não respondemos a perguntas médicas. O gás do joelho é para a cartilagem do joelho, não para a regeneração óssea da perna, que é um processo diferente e tem diferentes forças de campo e interações. A alma da fisicalidade e a fisicalidade do homem tem um longo, longo caminho a percorrer para alcançar o nível da alma do homem. Obrigado por ouvir. Índice rápido, workshop 548. No ensinamento de hoje, reuniremos o conhecimento do lado físico e do lado da energia e tentaremos explicar por que estamos fazendo a apresentação da tecnologia no Irã e, ao mesmo tempo, estamos levando adiante os ensinamentos para o desenvolvimento da transmutação. Muitos de vocês conhecem a famosa frase "Beam Me Up, Scotty", ou "Me Teletransporte, Scotty", da série de televisão Jornada nas Estrelas, em que eles transferem a fisicalidade do homem da nave espacial para a superfície de um planeta. Mas na transmutação que estamos ensinando hoje, não é me teletransporte, Scotty, mas sim transmutar minha alma para o planeta, e a fisicalidade assim assumirá a forma daquele tempo, lugar e posição no universo. Por meio da transmutação, você pode ir a qualquer lugar no universo ou até mesmo neste planeta. Ou, se estiver em uma nave espacial, você pode transmutar até o planeta em vez de ter que descer fisicamente da nave espacial. Isso poupará você os problemas e riscos de ter que lidar com a fisicalidade da atmosfera do planeta e tudo mais. Sua nave espacial permanece fora da atmosfera do planeta e você transmuta para o planeta. Mas então você manifestará sua fisicalidade na forma deste planeta a partir da interação da alma com seus campos e inércia e tudo mais. O conhecimento do homem chegou a um ponto em que ele não precisa transferir fisicamente o corpo para algum lugar. E, como aprendemos antes, mesmo quando o homem faz um copo, ele também tem uma alma esse copo. Portanto, você pode transmutar veículos para outros lugares. O homem nunca foi capaz de compreender isso antes. No Irã, mostraremos o sistema de voo que pode transferir fisicamente o seu corpo em uma nave espacial. Solicitamos ao governo americano que permita o pouso de uma nave do Irã em Nova York ou Washington, que provavelmente terá passageiros americanos. Posteriormente, em 2025, esperamos mostrar a transmutação em Washington. Isso abrangerá tanto a transferência física quanto a transmutação. Na segunda parte do ensinamento de hoje, compartilharemos algumas notícias maravilhosas com vocês. Esse avanço veio do apoio de vocês, buscadores de conhecimento, e de como vocês levarão isso adiante. A chave para viver permanentemente no espaço é ser capaz de transferir e transmutar, indo e voltando como quisermos. Então teremos a capacidade permanente de viajar e nos tornarmos residentes permanentes do espaço e vivermos como qualquer outra entidade no universo. Se você não for capaz de se manifestar na dimensão de sua própria fisicalidade, então você terá que aceitar a forma que você terá por meio da transmutação para essa posição. Por exemplo, se você for um humano e cair no oceano, você vai morrer, pois você não aprendeu a se transmutar em um peixe. Você não precisa ir para o outro lado do universo para aprender a transmutação. Você pode aprender a se transmutar nas profundezas deste planeta para descobrir então como isso funciona. Você não precisa ler sobre como as formigas e as minhocas colonizam ou vivem. Você pode se transmutar na dimensão delas e descobrir por si mesmo. Na sessão da última sexta-feira, muitos de vocês tentaram ir para dimensões diferentes de uma árvore e uma pedra. Alguns de vocês transmutaram e se transferiram para um peixe. Alguns de vocês sentiram que estavam em um tempo e posição diferentes. Aos poucos, vocês estão se acostumando a fazer isso. Agora vocês sabem que têm a capacidade de fazer isso. Aos poucos, antes da conferência de Teherã, nós levaremos ao ponto em que a transmutação e o transporte começarão a fazer parte de sua vida e vocês serão capazes de mostrar isso antes de chegarmos ao Irã. A nova era de uma nova ciência chegou e queremos que os buscadores de conhecimento façam parte disso. Assim como fizemos com que vocês fizessem parte do experimento que fizemos ao vivo em 2014, quando mostramos nosso sistema para gerar 129 Tesla. Todos estavam livres para entrar e assistir aos monitores. Tínhamos pessoas observando 24 horas por dia da Europa Ocidental, e eles passaram para as pessoas do Oriente, e depois os americanos assumiram o controle durante a noite. E os chineses monitoravam também do outro lado. Lentamente, ao longo do tempo, o sistema continuou aumentando os campos magnéticos enquanto observávamos os medidores. Mostramos com sucesso a força do plasma. A energia são campos magnéticos em movimento e não é dependente do estado da matéria, mas depende de como você brinca com os campos do universo. O estado da matéria tem uma limitação e uma condição que não pode ir além. É uma condição do ambiente na inércia do estado da matéria. Observamos isso nos testes que fizemos com o reator de esfera giratória gigante. Depois de uma determinada velocidade, de uma determinada criação de campo, os motores simplesmente param. Os motores não queimam, mas não é possível ligá-los novamente porque eles estão saturados de campos de plasma. Os campos da alma do sistema assumiram o controle da fisicalidade e é por isso que eles não conseguem operar mais. Ela passa pela alma do estado da matéria de cada elemento dos motores. Muitos de vocês já fizeram testes em que viram o poder do plasma e como ele chega a um ponto em que o estado da matéria não conta mais. É nesse momento que a energia do plasma, que é a dimensão dos campos do universo, é muito mais forte do que o estado da matéria. O plasma diminui sua força nas camadas internas e é isso que você recebe. Já expliquei isso muitas vezes nos ensinamentos. Pegue uma cebola, bem grande, e comece a descascar as camadas uma a uma. Você verá que a camada externa é muito mais macia e não tão firme, e você pode facilmente quebrá-la. As camadas seguintes são um pouco mais apertadas e assim por diante, até você chegar ao centro. No centro, a força do campo é forte, e a estrutura é muito forte e muito menor. É assim que a estrutura de um plasma se parece. O centro é mais apertado, mais duro, e a dimensão do plasma é muito mais forte. Enquanto as camadas externas são muito mais soltas. Elas cresceram e formaram assim um universo. E as diferentes camadas abaixo são como galáxias diferentes e têm uma construção diferente. Quando o homem se tornar sábio em relação ao conhecimento da criação e à ciência de compreender o funcionamento da energia, ele verá algo que nunca viu antes. Os cosmólogos de hoje nem sequer entendem isso, embora eles vejam isso. O universo é como um átomo. Ele tem um nêutron de estrutura única no meio, ou o que vocês chamam de próton, que é um amálgama de muitos campos de energia. Chamamos a estrutura atômica no centro de anéis, e temos diferentes elétrons em diferentes anéis e vários elétrons em diferentes órbitas. A totalidade da vida no universo no Únicos tem essa mesma estrutura, e não pode ser diferente. Vemos uma semente central na estrutura do nosso universo. É um próton ou um amálgama dos campos que compõem essa linha central no centro do universo. É a mesma estrutura da qual acabamos de falar. As galáxias estão posicionadas em diferentes órbitas de acordo com sua força. Nós as chamamos de anéis S, e o restante da terminologia do mundo nuclear e atômico. O universo e o Únicos têm a mesma estrutura. Há galáxias e há lacunas entre as galáxias de acordo com a força do campo que elas têm e em que órbita da esfera do universo elas se encontram. Essa é uma das razões pelas quais eu já disse muitas vezes que o plutônio, o urânio e o restante dos átomos sofisticados que o conhecimento do estado da matéria do homem considera importantes, na verdade não são nada a não ser a mesma estrutura atômica do universo. Os físicos nucleares falam de tantos elétrons e dão o total como número atômico e massa atômica e tudo mais. Mas o mesmo princípio se aplica ao nosso universo. Quando o homem se tornar um viajante do espaço, ele descobrirá que precisa de uma força de campo de energia diferente para ir de uma camada a outra, ou o que chamamos de um anel de cebola para o próximo. Há diferentes órbitas na cosmologia do universo. Não é tão fácil cruzá-las ou pular de uma para outra. É necessária uma certa quantidade de energia para sair da órbita da Terra e muita energia para voltar a ela. O mesmo acontece com as órbitas do universo e com as órbitas da estrutura atômica do estado da matéria. Não pode haver nenhuma diferença no mundo da criação. Mas o homem, devido à sua falta de compreensão, cria desculpas e faz também suposições, como fez Einstein, para bagunçar tudo. O que está no macro está no micro e vice-versa, porque todos são criados pelo mesmo processo. Eles são criados por meio da interação dos campos. Não é como um carro que é fabricado como Ford em uma parte do mundo e como um BMW em outra parte. E então eles dizem que este é diferente daquele. Os campos magnéticos interagem da mesma forma, não importa onde estejam no universo. O homem precisa entender isso, então ele poderá aprender como transmutar através dessas linhas e como transferir dentro dessas linhas. Nossos cientistas precisam se tornar sábios em relação ao conhecimento da criação, da maneira como ele é de fato, e não como eles imaginam que seja. Então a humanidade se tornará um verdadeiro viajante do espaço. Ela entenderá como cruzar essas fronteiras e passar por essas rotações imaginárias do campo magnético que criam e permitem a condição de rotação. Ela entenderá por que temos elétrons e pósitrons, que são elétrons com carga positiva, e eles giram na direção oposta, e por que vemos algumas galáxias se comportando como pósitrons e outras como elétrons. Por que vemos um aglomerado de estados de matéria na forma de galáxias e todas elas se comportam coletivamente como um campo de energia de pósitrons no centro do anel atômico do universo? Quando a humanidade entender isso, ela romperá o conhecimento do universo e se tornará um verdadeiro viajante do espaço. O homem precisa aprender a ver a estrutura como ela realmente é, e não inventar uma estrutura como ele pensa que é, porque só porque isso o tornará famoso. O homem precisa entender o conhecimento da criação e ter uma verdadeira compreensão do processo da criação. E é aqui que os buscadores de conhecimento têm a responsabilidade de entender isso e aprender a transmutar e a transferir fisicamente e ser capaz de se tornar energia sem nenhum dos dois. A transferência é o livro 1 e a transmutação é o livro 3, e é a luz que vai de um para o outro. Se os buscadores de conhecimento entenderem isso, haverá um avanço na capacidade de atravessar as limitações que a ciência atual, por meio de falácias de outros cientistas, criou na mente do homem. Então a humanidade estará pronta para se tornar parte da comunidade universal. Esse problema não é apenas para a humanidade, é para toda a comunidade universal, pois eles estão passando pela mesma comoção que a humanidade, e ao mesmo tempo. Eles agora estão aprendendo o que vocês estão aprendendo. O conhecimento da criação está sendo difundido em todo o universo. Não depende mais apenas da inteligência do homem. É o direito intelectual de todas as coisas criadas dentro da dimensão do Únicos. É por isso que somos chamados de professores universais. Você está fisicamente sentado em nossa aula, mas o restante da comunidade universal é como quando os alunos estão doentes em casa e entram na aula pela internet. A tradição de hoje é considerá-los como parte da classe. O mesmo acontece com a humanidade na Terra e o restante da comunidade universal. Mas desta vez, estamos usando a linha de comunicação universal para alcançar as almas fora da sala de aula. O conhecimento não se tornará exclusividade da humanidade. E quando a humanidade se tornar parte da comunidade universal, ela será igual a eles. Caso contrário, o homem se tornará arrogante e pensará que a tecnologia e o conhecimento da criação e a compreensão da totalidade vieram da Terra. Então ele se verá como se estivesse acima dos outros. O homem precisa se tornar humilde. A compreensão do conhecimento da criação, da estrutura da criação e do processo de interação dos campos do universo não é exclusividade de uma raça, mas pertence a toda a criação. Como dissemos antes, o conhecimento será dado a todos os seres recém-criados no universo. Quando uma nova raça é criada em outra parte do universo, ela não precisa passar por toda a evolução do tempo e da dor do homem. Eles nascerão com o conhecimento dos campos do universo. Não é necessário uma escola, nem é preciso matar ou ficar doente para obter o conhecimento por meio da experiência. Eles terão conhecimento da existência diretamente do universo, e isso não dependerá de seu tempo, lugar e posição de manifestação. Prometemos que a filha de Mitra se manifestaria entre vocês em uma das sessões da última sexta-feira, e ela se manifestou em apenas uma das sessões. Não dissemos em qual sessão. Pelo que as pessoas escreveram, algumas a sentiram e entraram em contato com a alma e foram tocadas. Nós monitoramos isso por meio de nosso sistema na dimensão física e vimos isso na energia do sistema, e tudo coincidiu com o que as pessoas disseram sobre sentir a presença. Isso significa que o conhecimento do universo pode ser alcançado por qualquer pessoa, em qualquer momento e no momento da manifestação. Não deve ser exclusivo para ninguém, mas ao mesmo tempo, é preciso entender que inclusão significa incluir todo o conhecimento, ou o que é dado, e não apenas o que convém à pessoa querer ouvir. Quando a humanidade se tornar parte da comunidade universal, ninguém será superior ao outro. Não queremos que a humanidade se torne arrogante e pense que foi a sua raça que recebeu o conhecimento. A verdade é que apenas alguns alunos estavam frequentando a sala de aula, enquanto a maioria dos alunos permanecia em casa aprendendo. A voz, a emoção do conhecimento. E a humanidade era esses poucos alunos na sala de aula, e não queremos que ela entenda errado e pense que só ela recebeu o conhecimento. Nas próximas semanas e meses, vocês entenderão esses ensinamentos e o que eles significam, e vocês verão como eles tomarão forma. No Irã, mostraremos a manifestação do transporte físico, ou o que vocês chamam de OVNI. Mas não vamos criá-lo usando metal, nem usando galpões de avião para construí-lo. Faremos essa nave a partir dos campos, a partir do que vocês veem como nada. No atual nível de compreensão, não há necessidade de galpões para construir a aeronave. Nós a criaremos a partir dos campos do universo, e vocês viajarão dentro da estrutura de sua fisicalidade, se necessário. Você usará a alma do sistema para se conectar a ela e transmutará indo e vindo dela. Isso significa que você verá um novo sistema de voo que se manifestará na fisicalidade no Irã. Parecerá que surgiu do nada esse sistema. Na verdade, converteremos os campos do universo em um sistema de estado de matéria que pode voar na dimensão da matéria. E ele pode conter quantos de vocês quiserem viajar coletivamente com ele. No entanto, vocês terão que usar a transmutação para embarcar na nave e desembarcar no destino. Você se manifestará na dimensão da transmutação. Não haverá portas nessas espaçonaves, pois se você entendeu a transmutação, não há necessidade de porta. Você pode transmutar através de uma parede e através da força do campo do sistema. No Irã, mostraremos uma revolução na ciência e na tecnologia que o homem nunca viu antes. Criaremos matéria a partir do espaço vazio dos campos do universo. É como que apresentamos em Eindhoven quando abri a caixa vazia do universo. No Irã, teremos uma caixa vazia e por meio dela manifestaremos a criação da nave. estamos convidando todos vocês a fazerem parte dessa apresentação. Coletivamente, vocês entenderão a mudança. Estamos preparando o terreno para a apresentação na cidade de Isfahan, onde mostraremos a revolução e a evolução no mundo da ciência. Nenhuma nação será superior às outras. Eles terão que encontrar uma solução para isso. Os porta-aviões perderão a sua função de matar, e os aviões de combate não terão espaço para voar, exceto como brinquedos. A humanidade terá que encontrar uma solução, e de uma forma muito rápida, para acabar com esse caos que criou para si mesma, tornando parte de si superior às outras partes. Esse conhecimento será dado a todas as nações ao mesmo tempo, então não haverá superioridade. As armas nucleares se tornarão obsoletas com o avanço da tecnologia e com a compreensão da evolução da ciência. Então o homem entenderá que a energia é um campo magnético em movimento, e não precisa de uma fonte ou de uma conexão com a massa no estado da matéria. A humanidade terá que entender a verdade sobre a estrutura atômica, a posição dos elétrons e como eles estão conectados e a razão pela qual eles ocupam posições diferentes nos diferentes anéis da estrutura atômica. O homem aprenderá quantos elétrons pode ter em cada anel e que é o mesmo para todos os elementos, não importa se é ouro, plutônio, urânio ou qualquer outro elemento. Não é possível enfiar 3 elétrons no anel interno e não é possível colocar 25 elétrons no segundo anel. Todo átomo tem a mesma estrutura. Lembre-se de que ele disse uma vez que eles são feitos de plasma de hidrogênio. Assim será a estrutura do universo do homem. E o homem tem que entender isso. Ele precisa entender a distância entre as galáxias e a maneira como elas interagem. Ele precisa entender a presença do que chamamos de sistema de gemiosidade e como os campos magnéticos interagem. Ele tem que entender por quê e como esses campos e sua interação levam à criação do posicionamento do campo magnético e do posicionamento Margrave, e então entender a totalidade de tudo isso. Quando os cientistas começarem a examinar a estrutura das combinações de campos atômicos e não o estado da matéria, eles entenderão um ponto simples. Então é preciso traduzir essa linguagem do conhecimento para a dimensão do movimento orbital do estado da matéria do universo, ou trabalhar com os campos de energia do universo, onde os estados da matéria voam, movem-se e, de certa forma, vivem dentro dessas órbitas. Há uma diferença entre o movimento da estrutura atômica e o movimento de um campo plasmático, e onde eles se chocam. Eles criam dimensões do movimento dos elétrons. Os cientistas de hoje nem sequer entenderam essa parte. A imprevisibilidade do movimento de um elétron nos anéis de um átomo é, na verdade, o posicionamento Margrave e é também o campo plasmático de radiação da estrutura do próprio átomo. Como dizem, são necessários 2 para dançar o tango. Não se trata apenas de como o elétron se posiciona em seu centro, mas também de quais campos estão no centro e o que toca os campos eletromagnéticos plasmáticos que criam uma dimensão e um desvio em seu movimento. É por isso que o homem ainda não conseguiu prever a próxima posição no movimento de um elétron na estrutura atômica. Isso se deve ao fato de que ele não ter compreendido o centro dos campos magnéticos e que ele se irradia como uma espiral e vai de uma espiral para outra. É literalmente como um macaco pulando de um fio para o outro, para cima e para baixo, de acordo com a força do campo, de acordo com a força do movimento, em relação à sua dimensão. Por que temos o decaimento atômico ou o decaimento nuclear? De onde ele vem? Vem da interação dos campos da força do campo do plasma interno e não tem nada a ver com os elétrons, os prótons ou o amálgama do que está no núcleo. Porque coletivamente eles interagem uns com os outros e coletivamente criam esse campo e sua interação dita a posição dos elétrons dentro da estrutura atômica. O homem tem apenas um conhecimento incompleto da estrutura atômica. Ele entendeu apenas a metade. Ele não entendeu a totalidade disso. É muito parecido com o peso e a massa. Então, o que vem depois do peso? Qual é o efeito da inércia na totalidade? O homem só olha para a estrutura atômica de forma simples. Isso porque ele não entendeu o sistema complicado no qual essa estrutura atômica vive é criada e mantém a sua posição. Com o tempo, o mundo da ciência terá que examinar a estrutura atômica do universo para poder transferir e transmutar dentro dela. Você está em uma camada da cebola e precisa transmutar para a próxima camada. A transferência é impossível. E quando nossos cientistas entenderem isso, eles entenderão os campos magnéticos. Eles precisam entender o processo de criação dos campos magnéticos, sua energia, como eles interagem e, por meio deles, como criam os campos magnéticos. A formação estelar foi dada a vocês, mas vocês nunca entenderam o princípio de seu funcionamento. Vocês nunca entenderam o processo e a criação do plasma. Futuramente revisitaremos a formação estelar e esperamos que o cientista americano que registrou uma patente a compreenda e receba assim seu prêmio Nobel. Por meio desse processo, levaremos o homem à próxima etapa de sua evolução. Este ano de 2024 é o ano da evolução da ciência, da tecnologia e da paz neste planeta. E com isso, virá o início da próxima etapa. Vocês precisam entender que o processo de criação de tudo no universo segue o mesmo princípio. É somente quando vocês não entendem isso que vocês têm os dogmas da ciência e da tecnologia que temos hoje e tudo mais que vem com isso. E quando vocês realmente não entendem, vocês começam a imaginar e inventar coisas. E então começam a falsificar tudo para tentar fazer com que as coisas se encaixem. Mas isso nunca dá certo. E é assim que a mentalidade limitada do homem e de seus cientistas está operando hoje. Será que precisamos confirmar a essas pessoas de mente estreita o que é correto? E esperar que elas aceitem a verdade do que elas mesmas veem? Então, qual será o valor do prêmio Nobel dessas pessoas? O prêmio Nobel deveria ser dado a cada homem pela conquista da compreensão do processo da criação por ele mesmo. Isso seria nobre. Quando você entender esse conhecimento, você terá alcançado o objetivo final. Você entenderá o processo de transmutação e transferência física. Essa é a única maneira pela qual o homem sairá deste planeta e se tornará um cidadão do universo. Ele chegará ao ponto de não precisar de nada para sobreviver, e seu orgulho será o de não precisar mais matar, nem ser superior aos outros, mas sim fazer parte de todo o universo. Tudo está caminhando nessa direção, e é hora de chegar a esse ponto. É hora de fazer com que o mundo inteiro veja e entenda a evolução da ciência e então iniciar o novo processo. A humanidade entenderá que ninguém precisa matar, nem viver uma vida dura, nem ficar doente, nem ter qualquer outra necessidade. A humanidade entenderá que na dimensão da comunidade universal, todas as necessidades do Criador são atendidas pelo Criador, para sobreviver e ter todos os atributos de sua criação. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre quem vocês são, onde estão e que estão em uma das órbitas do Criador. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 548. A notícia importante da Fundação Cash é que faremos testes ao vivo em um canal separado do YouTube para que o mundo inteiro possa ver. Será como o que fizemos com os experimentos com 129 Tesla há cerca de 10 anos. Pessoas de todo o mundo acompanharam o experimento por semanas, observando os medidores e como os campos magnéticos mudavam. É semelhante a todos os diferentes dias de blueprint que fizemos para mostrar o avanço na tecnologia. Anunciaremos isso nos próximos dias e criaremos um canal no YouTube exclusivamente para promover a nova tecnologia em viagens espaciais e dimensão espacial. Vocês poderão monitorar o progresso de hora em hora e diariamente. O objetivo final da ciência e da tecnologia tem sido a conversão de energia em matéria e a conversão da energia da matéria em voo e movimento. Construímos um sistema para fazer isso, e que será mostrado em sua totalidade no Irã. Traremos uma mala e, a partir dela, a nave espacial criará sua própria dimensão. Em outras palavras, os reatores cabem dentro de uma mala e, a partir de suas próprias interações, criarão um OVNI ou uma nave espacial. Estamos testando esse sistema e mostraremos alguns aspectos dele no YouTube para que vocês possam acompanhar seu progresso. Alguns de vocês viram isso na Conferência dos Embaixadores em Londres, em novembro passado. Havia balanças mostrando as mudanças de peso. Esse novo sistema construirá sua própria dimensão e estrutura e terá seu próprio centro de controle, que é como a sua alma. Isso criará e permitirá a transmutação e, ao mesmo tempo, a transferência física. Não mostraremos o sistema em si, porque estamos guardando isso para o Irã. Mas você pode monitorar todo o resto. Começaremos com um espaço vazio e por meio dele será construída uma espaçonave. O tamanho de algumas dessas naves espaciais chegam a 50 campos de futebol. Portanto, não há como construir um galpão para colocá-las lá dentro. O conhecimento do universo não precisa de galpões para aeronaves. Ela será mostrada em sua potência total em 16 de novembro no Irã. E uma semana depois, para os militares iranianos, para o entendimento da totalidade, e convida os militares do mundo todo para vê-la. Não haverá superioridade em termos de poder. Haverá superioridade em quem conseguir trazer mais para o pote de conhecimento. Cabe a você divulgar isso pelo mundo e convidar as pessoas para assistir no YouTube. Todos podem vir e ver como isso se desenvolve, qual peso é ganho ou reduzido, a estrutura que pode ser vista vindo dos campos e quais campos podem ser detectados. Iniciaremos essa discussão sobre a tecnologia em todo o mundo a partir de agora até a Conferência do Irã. Não vamos pilotar um OVNI no Irã para vocês. Mostraremos a vocês como construir o seu próprio OVNI e o faremos bem diante de seus olhos. É uma tecnologia que converte energia em matéria e, por meio da interação dos campos, pode criar matéria. Mas quem poderá entrar na nave espacial? São aqueles que aprenderam a transmutação. Então vocês poderão viajar com ela. Mas aqueles que matam não poderão fazer isso. A alma não permitirá isso. Os líderes mundiais provavelmente não poderão entrar. Manteremos as informações no canal do YouTube atualizadas. E queremos colocar vídeos curtos específicos sobre a tecnologia que possam educar novas pessoas que chegam ao canal sem qualquer experiência no trabalho da Fundação Cash. Talvez alguns buscadores de conhecimento possam nos ajudar com isso. Todo esse trabalho agora será conectado à Conferência do Irã em Isfahan. Nossa equipe aprenderá durante o processo e abriremos a mala ou abriremos a loja no Irã. Depois a fecharemos e abriremos novamente em Washington, mas transmutaremos as pessoas através dela. Aqueles que estiveram na sessão da última sexta-feira e nos escreveram dizendo que sentiram a presença de Mitra, estavam certos. Ela estava entre vocês, e foram vocês que a trouxeram, e nós registramos a interação como fizemos no ano anterior. Por meio desse processo, vocês aprenderão a chave para o próximo passo para fazer parte da comunidade universal. Portanto, visite o canal do YouTube e traga outras pessoas de todo o mundo para ver os novos desenvolvimentos na tecnologia espacial. Será uma apresentação ao vivo e não editada, e você verá nossos fracassos e sucessos, além de todas as inovações à medida que desenvolvemos essa tecnologia. Principalmente, você verá a redução de peso, as interações de campo, as interações da alma e a criação dos campos do estado da matéria na dimensão da existência. Já começamos esse projeto e íamos mostrá-lo hoje, mas devido às circunstâncias ficou muito tarde e não pudemos fazer isso. Esperamos que na próxima sexta-feira possamos colocar uma sessão no YouTube e lançar uma série de vídeos para que vocês possam ver o progresso de forma mais rápida. Isso será um presente para a humanidade nesse dia. É para que vocês entendam o que estão vendo. Não estamos usando reatores dinâmicos com motores como vocês estão acostumados a ver. A evolução da tecnologia e da ciência da Fundação Cash é tão avançada que temos medo até de mostrá-la em público. Mas não temos medo do conhecimento. Temos medo do abuso do conhecimento por parte dos abusadores. Não estamos usando reatores dinâmicos para criar os campos do universo como vocês estão acostumados, porque os motores podem falhar. Mas com a nova tecnologia, não há como falhar. Alcançamos a condição de plasma dinâmico do universo sem girar o estado da matéria. Isso é feito por si só, sem girar nada. é um avanço na ciência e na tecnologia. E desta vez, vamos divulgá-la publicamente e oferecê-la aos governos mundiais, mas em conjunto com os buscadores de conhecimento, para que os governantes e os governados possam ditar o próximo passo para a humanidade. Portanto, por favor, fique de olho na Fundação Cash e diga aos outros para participarem. Usaremos alguns vídeos dos ensinamentos anteriores para ajudar a explicar o que estamos fazendo para as novas pessoas que chegarem. E traremos o conhecimento avançado e a tecnologia que serão mostrados em Isfahan. E a partir daí, veremos como os governos decidirão o futuro da humanidade. Eu posso abrir a mesma mala e construir uma casa, depois fechar a mala e ir para outro local. Essa é uma realidade que está em nossas mãos e começaremos a compartilhar isso com os buscadores de conhecimento. Este canal do YouTube será um desenvolvimento progressivo, passo a passo, nos próximos 3 meses. No Irã, mostraremos ao público o voo e o movimento, a criação de energia, a produção de alimentos, a produção de matéria por meio dos campos do universo, o que cria a ilusão do estado da matéria. Você pode se juntar a nós e, ao mesmo tempo, nos apoiar financeiramente. Este será um momento extremamente terrível, pois muitas organizações tentarão impedir que essa tecnologia venha a público. Porque, como um dos chineses nos disse, eles a consideram uma tecnologia disruptiva e, como eles não a entendem, eles perderão o controle. Mas para vocês, buscadores de conhecimento, não é nada disruptivo, porque vocês têm reunido conhecimento nos últimos anos e agora vocês verão o fruto disso. Repassem as informações sobre o canal do YouTube e expliquem às pessoas à medida que vocês divulgam o canal em todo o mundo. Não mostraremos nenhuma parte do sistema em si. Em vez disso, mostraremos os efeitos e os resultados passo a passo e dia a dia. Sabemos agora que quando criamos o estado de matéria a partir do estado de energia, isso leva à criação da alma, e essa alma faz parte da estrutura da espaçonave na qual você se transmutará. Haverá duas partes nessa apresentação, a primeira no Irã e a segunda no início do próximo ano em Washington. Esperamos que nessa época não haja diferenças raciais entre as pessoas deste planeta, e a única corrida será a corrida pelo conhecimento e o quanto podemos acrescentar ao conhecimento da criação e compartilhar com os outros. Muito obrigado por me ouvir e espero que vocês aproveitem a viagem nos próximos 3 meses até chegarmos ao Irã. Pergunta para o Sr. Cash. A alma das plantas tem um ponto de conexão no caule nas raízes. Quando usamos apenas as flores, folhas ou frutos, não matamos a planta, ao contrário de um animal que é morto para ser comido. O comportamento ruim é o mesmo? Então, por que abuso de outro ser? Há alguma diferença ao consumir leite e ovos durante esse processo de mudança, mesmo que peçamos permissão a essas almas? Sr. Cash responde. Você diz que não matamos a planta, que apenas tiramos a flor dela. Ou não matamos a planta, apenas tiramos o arroz e o trigo dela. Mas isso ainda assim leva à sua morte. Não matamos uma vaca até que ela nos dê um bezerro. Então matamos a sua mãe porque agora ela tem um substituto. Só olhamos para o que e quando nos convém. Será que essas ideias trariam alguma diferença em como, o que e a maneira como comemos? Ou a única diferença ocorrerá quando decidirmos que não precisamos comer para absorver a energia de que precisamos? Se aprendemos a absorver energia, não precisaremos matar o ser. Podemos absorver o que está disponível para ser absorvido por esta entidade viva. Mas quando comemos algo, nós o destruímos para tirar dele. Certa vez, o Sr. Cash disse a um dos líderes religiosos que colocamos na prisão um homem que vai ao banco para roubar alguns papéis, o que chamamos de dinheiro, mas entramos orgulhosamente no edifício ao lado para roubar a vida de um animal do açougueiro. Compramos muitas vidas no supermercado e saímos, mas ninguém nos coloca na prisão por isso. Isso se deve ao fato de termos tornado um ato aceitável e o outro inaceitável. O que todos nós fazemos, aceitamos como bom e normal. Agora que a maioria dos serviços bancários é eletrônico, não vemos muitos assaltos a bancos. Com os aplicativos da Fundação Cash, podemos receber energia online, então podemos fazer o mesmo e fechar os açougues, padarias e todos os outros. Podemos prometer que não matamos nenhum animal, mas mesmo assim vocês recebem as proteínas. Todos nós sabemos que isso é verdade, porque criamos aminoácidos que flutuam no topo de nossas caixas de ganho CO2. E não matamos ninguém para colocar a sua gordura lá. Portanto, tudo depende de como interpretamos as coisas e do que queremos que nos convenha. Mas se você vive na dimensão dos campos do universo, então não há interpretação. A regra é uma só. Quando você precisa, está disponível. E quando você não precisa, você deixa para aqueles que precisam. Se você entendeu isso, então você encontrou a resposta para todos os pontos que você levantou em sua pergunta. Somos nós que criamos as preferências e decidimos o que é certo e o que é errado. Decidimos se queremos pegar a flor da planta. Mas, por acaso, nós perguntamos à planta qual é a dor que ela sente quando perde seu filho? Se pegarmos apenas a energia do que ela quer nos dar, deixaremos seu filho crescer, no caso a flor, ou fruto. Então ele morre naturalmente por conta própria, sem que acabemos com sua vida precocemente. Por que precisamos colher o arroz e o trigo? Por que não podemos simplesmente aproveitar a energia que eles disponibilizam para nós? A humanidade terá que responder essa pergunta com o tempo. A alimentação será apenas para aqueles que ficarem e viverem neste planeta. Quando deixarmos este planeta, não haverá nada para comer. Fora deste planeta, vivemos nos campos do universo. Então por que quando aterrissamos neste planeta nos tornamos assassinos? Podemos viver na Terra da mesma forma que vivemos no espaço. Pergunta para o Sr. Cash. Os ganchos do joelho podem regenerar um osso da perna que foi deformado por muitos anos? Sr. Cash responde. Esses ganchos são energia, não são medicamentos. São pacotes de energia e devem ser usados de acordo com sua função. Para fazer qualquer coisa, você precisa ter a mistura certa de energias. O ganho de joelho não se baseia na criação de condições para o cálcio. Os ossos são pacotes de energia de cálcio. Isso precisa ser entendido e feito da maneira correta. O lado do bem-estar da Fundação Cash está passando por uma enorme evolução e mudança no momento. Como de costume, mantemos silêncio sobre muitas outras coisas que fazemos. Há alguns testes clínicos que estão sendo iniciados por organizações independentes. Somos apenas o fornecedor do conhecimento da tecnologia. Um governo fará 4 testes clínicos nos próximos 1 ou 2 anos, e a maioria desses produtos terá que ser prescrito por médicos e manuseado por farmacêuticos. Algumas nações estão nos ajudando a passar por esse processo, e quando isso for concluído nos países europeus, os aplicativos de bem-estar da Fundação Cash se tornarão parte do mundo normal, da medicina e do bem-estar. Os testes clínicos são os estágios preliminares e já começaram. Queremos que isso seja feito com muitos aplicativos da Fundação Cash e passar por esses testes para obter licenciamento e certificação completas. Isso não está sendo feito pela Fundação Cash, mas há uma organização que está trazendo isso para o mundo da medicina. Esse é o trabalho deles, e nós somos apenas os fornecedores do conhecimento e do know-how. Os ganhos serão usados por prescrição. Essas empresas e organizações colocarão esses produtos de plástico no mercado. Isso levará talvez de 2 a 3 anos. Cada produto terá um uso específico. Alguns serão para a emoção do movimento ou cartilagem e o resto. Outro para o sistema de energia e como conexão para corrigir a alma. Tudo terá um uso específico. Pergunta para o Sr. Cash. Após a última sessão de transmutação de sexta-feira, meus dedos mudaram de forma. Os dedos estão muito mais retos agora, não estão mais curvados. Muito obrigado. Sr. Cash responde. Espero que você não esteja passando por nenhuma dor. Esse tipo de mudança às vezes ocorre porque o corpo tomou uma forma de certa maneira e por meio da fisicalidade você pode sofrer com as mudanças. Entretanto, se as mudanças vierem por meio da alma, serão indolores. Se não houver dor, significa que a correção foi feita por meio da alma. É simples assim. É como quando seu braço está engessado e não se move há meses. É preciso ir bem devagar com a fisioterapia para que ele volte a se mover gradualmente. Mas quando a alma move, Ela faz isso imediatamente, sem passar pelo método físico. Vimos isso no caso da Naomi. As pessoas que usam nossa tecnologia dizem que é incrível como ela funciona. Isso se deve ao fato de a mudança vir por meio da alma. Mas para o mundo da ciência, isso é uma impossibilidade. Quando a alma se eleva e tem o desejo de alcançar a dimensão física, não há dor com o novo movimento. Mudar a estrutura do homem é muito mais fácil com a alma, e já vimos isso muitas vezes. Aqui o Sr. Cash diz que não pode responder a perguntas médicas. Isso não é remédio. Pergunta para o Sr. Cash. Como podemos ajudar a desbloquear a relutância das comunidades científicas em relação ao desenvolvimento da tecnologia do plasma? Sr. Cash responde. Enfrentamos essa relutância todos os dias. A resposta para isso é acessar o canal do YouTube que estamos criando e divulgar a tecnologia. O Sr. Cash aqui volta a falar sobre os problemas que teve com os cientistas do governo. E o mais provável é que isso aconteceu na China. Primeiro eles disseram, precisamos ver para crer. Agora mostramos a ele todos os testes, sem dúvida alguma, em agricultura, bem-estar e energia. E agora eles dizem que não conseguem entender, então é falso. A verdade é que agora eles têm medo da nova tecnologia porque eles perderão seu poder e posição assim. O Sr. Cash tem provas que alguns dos ganhadores do Prêmio Nobel usaram o conhecimento da Fundação Cash da tecnologia sem dar crédito por isso. Ele guardou todos os endereços de IP das pessoas que visitaram o site da Fundação Cash ao longo dos anos e o que essas pessoas baixaram. Mas os outros cientistas não gostam do fato de ele ter esse tipo de prova, e por isso agora eles evitam completamente a Fundação Cash. A Fundação Cash é bem conhecida pela maioria dos governos. Os Estados Unidos emitiram uma patente para alguém que trabalhou com a Marinha Americana e usou a formação estelar, que é a tecnologia da Fundação Cash. Agora ele admite que o inventor não queria patenteá-la, então ele a patenteou. Mas ele não entende como ela funciona. Portanto, a Fundação Cash é bem conhecida em todo o mundo. Um homem da área de segurança disse ao Sr. Cash recentemente que nenhum governo gostaria de falar com o Sr. Cash, porque ele está falando demais. E eles dizem que ele está entrando no mundo da energia, o que eles não permitem. Até mesmo o mundo da ciência conhece a Fundação Cash. Uma de suas preocupações é que se mostrarmos a redução de peso, eles bloquearão nosso canal no YouTube. Eles encontrarão qualquer desculpa para nos bloquear para que o resto do mundo não veja a evolução da ciência. Quando começarmos a mostrar isso, o homem mais rico do mundo se tornará o homem mais pobre. Até mesmo os carros de Musk se tornarão obsoletos, e o projeto de US$ 1 milhão dele para a captura de CO2 será obsoleto, porque todos nós estaremos fazendo isso. Até mesmo o novo sistema da Amazon se tornará obsoleto. Pedimos que isso seja colocado em operação nos próximos meses, porque se vocês entenderem a transmutação e parte dos ensinamentos das últimas semanas, eu posso colocar uma caixa do tamanho de micro-ondas em sua cozinha e tudo que vocês virem online poderá ser transferido diretamente para a sua cozinha. Ele irá diretamente da fábrica para a sua casa, sem espera. É chamado de unidade plasma-ondas, em vez de unidade de micro-ondas. Isso está a apenas alguns anos de distância. Trouxemos essa tecnologia para ser compartilhada e trazer a mudança. Se eles bloquearem o YouTube, usaremos outro sistema. Podemos fazer muitas outras coisas. Os líderes mundiais e os cientistas conhecem a Fundação Cash desde o início. Eles dizem que somos tão avançados que eles não conseguem entender. Então eles descartam a nossa tecnologia. Ele já ouviu isso cerca de 30 vezes no último mês ou dois. Essa tecnologia é muito avançada e não sabemos como lidar com ela e não conseguimos entendê-la. Ou eles dizem, ah, precisamos que você explique para que possamos entender. E o Sr. Cash diz, desculpe. Não tenho tempo para isso. Vai e leia os livros. Toda a estrutura na evolução da tecnologia espacial tem que vir de dentro da Fundação Cash e não por meio do governo americano, chinês ou de qualquer outro governo. Nesse caso, seremos classificados como sendo deixo daquele governo. E é por isso que nós mesmos estamos colocando isso no YouTube. Nós tocaremos isso como uma nação. E decidiremos e apresentaremos o programa como uma nação. Como buscadores de conhecimento, vocês são cidadãos de uma nação. Não precisamos ser reconhecidos por nada. Nós traremos isso e diremos como deve ser feito. Assim como trouxemos o 129 Tesla. Não importa quantas vezes falhemos ou quantos erros cometamos. Vamos trazer o um novo sistema de voo e então passar para a próxima etapa. De onde o senhor quer estar sentado, parece que muitos governos não gostam que essa tecnologia venha à tona. Solicitamos uma reunião direta com os governos americano e britânico, além de outros governos. Mas todos têm medo de nos encontrar. E a resposta deles é: vocês se tornarão muito poderosos e trarão mudanças. É assim que as principais nações do mundo reagem a nós. Eles sabem que a posição deles está em perigo. Me disseram que o governo americano não quer conversar porque tem medo do que está por vir. O mesmo acontece com os britânicos, os israelenses e os chineses. Então, quando eles não querem ouvir, temos que trazer isso à tona. Esse é um dos motivos pelos quais estamos fazendo esse canal do YouTube. Não temos medo da situação, mas estamos preparados para ir para a próxima etapa. Eu disse a algumas pessoas influentes: como os líderes vão responder às pessoas quando elas descobrirem que eles impediram a divulgação da tecnologia? Serão eles que passarão um tempo na prisão e tudo mais por bloquear a tecnologia, não nós. Nós criaremos uma nação, um planeta e a nossa maneira. Não estamos pensando em quantas pessoas assistirão o YouTube, mas colocamos lá para que vocês assistam e entendam. Então isso será mostrado no momento apropriado. As tecnologias e estruturas que estão sendo desenvolvidas pertencerão a toda a raça humana e não à exclusividade de alguns governos e nações para abusar dos outros. A raça humana já fez o suficiente disso e está na hora de mudar agora. Aqui o Sr. Cash mostra um vídeo de quatro medidores de peso que representam quatro partes diferentes do sistema. Ele vai explicar o que os números significam quando mudam. Vamos monitorar esses medidores no canal do YouTube para que todos possam ver em todo o mundo. Essa pequena quantidade de peso, como um sistema, criará uma das maiores espaçonaves que o homem já conheceu. Os quatro sensores estão em quilogramas e nos mostram o voo e o pouso e quando o sistema começa a subir. É um sistema ao vivo que toda vez que vocês entram, vocês verificam esses sensores. Vocês poderão entender pela mudança de peso se ele vai decolar. Por exemplo, os 23 kg se tornariam 10 kg. Lembre-se de que não há propulsão de foguete aqui. São apenas interações de campo e mesmo os sistemas não são fisicamente dinâmicos. Vocês podem verificar a cada hora nos vídeos. Tentaremos publicá-los com a maior frequência possível. Mostraremos a vocês quando o corpo físico da nave começar a se formar a partir da interação dos campos. No Irã você verá a nave. Será uma das apresentações mais importantes já feitas no mundo da ciência atual. Não divulgaremos a estrutura, mas vocês poderão entendê-la por meio dos efeitos. Vamos ver como a paz mundial será alcançada por meio de um sistema tão pequeno e todas as nações serão iguais, porque essa tecnologia será aplicada a todas as nações. Não importa se você é africano, americano ou onde quer que seja, todos vocês terão o mesmo e poderão viajar da mesma forma. A construção não custa mais do que alguns milhares. Isso estava na chave que liberamos para os governos há mais de 10 anos. E liberaremos essa tecnologia com todos os detalhes para todos os homens deste planeta. E eu me pergunto qual nação irá bloquear isso. Durante a demonstração de 129 Tesla, foram necessárias semanas para construir os campos magnéticos. É um plasma e precisa de tempo para ser criado. O que estamos fazendo nesse sistema de pequena escala, no universo leva de 2 a 3 milhões de anos para ser concluído. Na verdade, o universo provavelmente leva 1 bilhão de anos para acontecer naturalmente. Aqui, não vai acontecer em um segundo. Mas uma vez que o plasma é estabelecido, podemos controlar os sistemas como quisermos e não precisamos esperar que ele se desenvolva novamente. Testamos esse sistema com vocês, buscadores de conhecimento, na última sexta-feira, em alguns dos grupos. Ele podia se mover por meio de sua emoção e mudar de peso. Os fones de ouvido estavam pendurados dentro do sistema no centro, em uma forma diferente. Portanto, você já foi tocado por ele. Essas pesquisas custam dezenas de milhares continuamente para a Fundação Cash. Não recebemos nenhum apoio financeiro de nenhum governo, pois caso contrário, eles podem nos influenciar. Nós nos baseamos no que vocês, buscadores de conhecimento, nos doam para que possamos permanecer independentes e compartilhar o conhecimento dessa forma. É uma experiência crua, sem nenhuma edição, e o que você vê é o que você recebe. O sistema funcionará continuamente até irmos para o Irã. Precisamos de muito apoio financeiro para lançar essas coisas e nos mantermos independentes. Não pedimos que vocês façam doações para nós. Mas se recebemos dinheiro, nós o gastamos em nosso trabalho aqui. Precisamos de milhões de dólares para manter a Fundação Cash independente e poder compartilhar a ciência e a tecnologia dessa forma. Alguns governos começaram a colaborar conosco de uma maneira diferente. Mas não podemos aceitar dinheiro de governos, porque nesse caso, vocês dirão que estamos com chineses, americanos, iranianos ou qualquer outra pessoa. No entanto, nós mostramos em suas nações, como na Inglaterra, China, Irã, Estados Unidos, México e em todos os outros lugares, porque isso pertence a nós. E coletivamente, como buscadores de conhecimento, criamos isso e construímos esse sistema e essa tecnologia em torno da criação. E a maioria dos líderes mundiais sabe sobre nós. Quando visitar o nosso canal do YouTube e ver esses números nos sensores chegarem a zero, corra! Pois isso significa que ele decolou, ele se foi. E se você tiver problemas para ver esses números durante o teste, isso significa que a estrutura material dos campos do sistema tomou forma. Ele agora está se tornando um OVNI. Não há reatores dinâmicos, exceto o dinamismo dos próprios campos e suas interações. Se você começar a ver essas figuras borradas, isso significa que o sistema está criando esses campos elusivos. Isso estava nas patentes que liberamos para os governos. Não estamos fazendo algo novo. Isso já existe há 20 anos. Agora estamos mostrando como as patentes estão corretas. Vamos pedir aos buscadores de conhecimento e às equipes da Fundação Cash que comecem a fazer pequenos vídeos para ensinar os outros que são novos na tecnologia. Vocês podem fazer pequenos documentários como os que são feitos na Austrália ou em outros países. Eles devem ser fáceis para que os outros aprendam sobre a tecnologia. E não deve incluir questões políticas neles. Dessa forma, os recém-chegados poderão entender a tecnologia. Nós os publicaremos nesse canal do YouTube, porque o canal principal da Fundação Cash no YouTube está muito cheio de conteúdo e é muito complicado para os novatos encontrarem as coisas lá. Então, por favor, se vocês quiserem, vocês podem nos ajudar com isso. Queremos que esse canal do YouTube seja totalmente focado apenas nesse projeto. E facilite a entrada e saída de milhões de pessoas. Esse sistema pode ser reduzido ao tamanho de uma caixa de sapatos e ainda assim criará a mesma coisa. É como o sistema Oasis que lançamos há 20 anos. Este é o início da operacionalização total do sistema Oasis para alimentação, abrigo, energia, viagens, saúde e tudo mais em um único sistema que fica à sua frente. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui uma buscadora de conhecimento estava sugerindo que dessemos uma unidade de gás a todas as casas e assim não precisaríamos do gás do governo. Sr. Cash responde. Um funcionário do serviço secreto me disse recentemente. Eles nem sabem se querem matar você com a sua unidade de gás. Você entrou no lucrativo mundo da energia agora. E eu digo, não entramos no mundo da energia. Criamos energia a partir dos campos do universo. No universo, não precisamos obter aprovação para isso. Eu me encontro com os cientistas para ensiná-los a acessar o que fazemos. Não preciso da aprovação de ninguém. Mas como você pode pedir a um homem que dê um parecer sobre a culinária francesa se ele nunca comeu, digamos, um croissant? Essas pessoas não têm nenhum conhecimento sobre a tecnologia. Então como elas podem fazer um julgamento sobre ela? Nós vamos a essas reuniões para ensinar a eles e informar a eles sobre o que está por vir e o que já está aqui. Não vamos lá para pedir a eles que aprovem. São eles que acham que têm que aprovar porque agora eles sabem que eles não têm posição. No ano passado, fomos ao mais alto acadêmico da China em gás, em Pequim. Demonstramos os sistemas com os medidores de gás e tudo mais, mas eles não aceitaram. Fomos ao laboratório mais avançado deles e sabe o que o cara fez? Ele fugiu e ele disse: Não estou entendendo isso. Eu disse a ele: Você não precisa entender, o sistema ele dá gás e seu medidor está medindo. E ele disse: Eu não entendo, então não posso aprovar isso. Porque nesse caso, a posição dele como um importante acadêmico chinês não seria mais válida. Fabricamos os materiais nas montanhas com outras pessoas do mais alto escalão deles e em materiais de terra rara. E um dos generais tinha ouro em pó em suas roupas. Mas mesmo assim o acadêmico disse: Não, isso é mentira, não pode ser, tudo isso é mentira. Por fim, ele disse: Essa é uma tecnologia que eu não entendo, portanto não existe. Não precisamos da aprovação de ninguém. Abrimos nossas patentes e a tecnologia está sendo usada em todo o mundo. Aqui a buscadora de conhecimento diz para o Sr. Cash: Podemos simplesmente dar isso para as pessoas e esquecer os governos. O Sr. Cash responde: Não. Você precisa entender o que o jogo não é um gancho. Trata-se de mudar a tecnologia espacial, o que mudará automaticamente muitas outras coisas próximas a ela. Não estamos aqui para governar. Estamos aqui para trazer uma nova governança em que cada pessoa saberá como se governar. E essa é a chave. Pergunta para o Sr. Cash: Quando inalamos oxigênio, ele passa pelo revestimento dos pulmões, o sangue é oxigenado e vai para o coração e todo o resto. O oxigênio se transforma em nitrogênio nos pulmões? Sr. Cash responde: Em primeiro lugar, no momento em que o ar entra em nossas narinas, ele não é mais ar, ele é um plasma. Então o ar é dividido em partes, e a melhor parte vai para a alma e o restante para os pulmões. É como quando você separa a nata do leite. A nata é a melhor parte. E o ar, ao passar pelo fundo da garganta, é absorvido pela alma do homem, pelo cérebro e pela alma da fisicalidade. O que sobra é que vai para os pulmões. O nível inferior é para a condição física. E mesmo assim, dentro dos pulmões, tudo é energia. Não há estado de matéria lá. Ele foi transformado em estado de gás. Quando os mergulhadores vão para as profundezas do oceano, eles podem ter as curvas, que é uma condição de nível de oxigênio. Do ponto de vista do plasma, uma vez na água, você está em uma condição de campo magnético de plasma diferente, que não corresponde ao campo magnético da superfície. Portanto, você criou um campo magnético diferente e isso altera o nível de absorção de oxigênio, e o corpo não está acostumado a isso. Eles chamam isso de curvas. Isso não tem nada a ver com o nitrogênio e o hidrogênio, ou com quanto você altera o nível de oxigênio. É porque o ambiente mudou e o corpo não consegue se adaptar a isso. Se você desse aos mergulhadores cilindros de gás com a mistura do oceano em vez de cilindros de oxigênio, então você iria como um peixe para lá. É assim que alguns animais que vivem no oceano podem sair e viver na Terra. Eles podem converter a pressão na camada externa de seu corpo para criar a condição para a coexistência. Temos o mesmo problema quando vamos ao espaço. Não podemos mudar a pressão, a absorção de campo, do ambiente para a nossa estrutura. Como não entendemos isso, criamos outras desculpas e máquinas para provar. Por termos mentido, tivemos que provar. Mas o líquido, a água, tem um campo de inércia gravitacional e magnético diferente. O plasma gigante se ajustaria ao novo ambiente, mas o estado da matéria não. Pergunta ao Sr. Cash: Você disse que às vezes durante uma operação, quando as pessoas estão sob anestesia geral, se elas acordarem poderão sentir a dor por causa do oxigênio. E se adicionarmos um pouco de nitrogênio, elas não sentirão a dor. Como isso funciona? Sr. Cash responde: A ciência vê a dor por meio do corpo físico, nós a vemos por meio da alma. A maioria dos buscadores de conhecimento não entende isso. Observamos como afetamos a alma. E a alma é responsável pela dor, pelo crescimento físico e por tudo o que há de novo na dimensão da fisicalidade. Aqui o Sr. Cash fala novamente sobre a Naomi e como, pelo fato dela ter movido o corpo congelado com a alma, não houve dor ou problemas que a fisicalidade teria. Quando eu trabalho com as equipes de bem-estar da Fundação Cash, eu estou presente, o plasma funciona, mas quando eu deixo isso com os médicos, todos os problemas surgem. Porque a emoção da alma não é compreendida. Eles dizem: Oh, o Sr. Cash faz isso. O progresso ainda não está lá. Isso ocorre porque o efeito, a operação e o controle sobre o sistema por meio da alma são totalmente ignorados pelo mundo da ciência e pelos nossos próprios médicos na Fundação Cash. Mostramos muitos sucessos quando eu estava operando os sistemas, porque eu trabalho com a alma. A parte do telefone, ela é apenas um jogo, porque assim você pode ver algo fisicamente conectado. Mas todo mundo pode fazer isso se quiser, não é uma exclusividade, é a compreensão do conhecimento. Quando eu dou a vocês uma garrafa de Gans por algo da minha mão, eu já movi a sua alma. O Gans é apenas um artifício. O Sr. Cash vem de gerações e gerações de homens da medicina, que eles chamam de Hakims. Eles faziam seus próprios medicamentos e os prescreviam aos seus pacientes. Isso foi há cerca de 200 anos e naquela época eles compravam suas próprias aldeias para cultivar suas ervas e outras coisas. Um dia algumas pessoas estavam tentando tomar a terra deles e seu bisavô foi até o Shah do Irã. Mas quando ele estava saindo do palácio, ele foi executado porque as outras pessoas deram suborno maior ao Shah e à sua comitiva. Esse conhecimento de medicina provavelmente está arraigado em meu sangue, mesmo sem ter estudado. É parte dos genes. Seus ancestrais entendiam muito o efeito do medicamento. É como a medicina chinesa, que costumava ser muito eficaz e as pessoas acreditavam nela, porque era pura e dava o que deveria dar. As fórmulas de ervas são uma mistura de Gans, mas agora os fazendeiros adicionam produtos químicos, fertilizantes e tudo mais para obter uma colheita maior, e eles mudaram a estrutura das ervas por meio da agricultura. Isso reduziu a sua eficácia. No passado, o sistema de medicina deles funcionava perfeitamente. Na China, eles perguntam se você quer usar medicina oriental ou ocidental. Entendemos as estruturas de diferentes estados, como matéria, gans, energia, o estado de vegetação, e como eles funcionam e que efeito você obtém deles. Eu nunca estudei medicina nem li um livro de medicina, mas eu entendo a estrutura das interações de campo. É como o alfabeto. Se você conhece o ABC, você pode escrever palavras, frases, parágrafos em um livro. Eu compreendi o que escrevi em meus livros. Pergunto para o Sr. Cash. Você disse uma vez que chegará um momento em que você verá a crucificação. Você verá visualmente toda a história da humanidade do início ao fim. E quando será esse momento? O Sr. Cash responde. É o momento em que você morre. Cada um é o juiz de sua própria alma e conduta e de seus antepassados. É claro que você não morre. Não vemos a passagem do tempo. Em vez disso, tomamos consciência disso. Ver é diferente de estar ciente. Aqui a buscadora de conhecimento diz, mas você disse que veremos desde a época de Adão e Eva até os dias de hoje. O Sr. Cash responde, porque isso está em nosso RNA. Carregamos tudo o que veio antes de nós. É impossível estar aqui agora se o passado não existisse. É tudo uma coleção de campos. Se voltarmos ao tempo da energia a partir da qual fomos criados, então já vemos tudo. Mesmo que sejamos criados a partir dos campos do universo, ainda é a mesma coisa, pois todos estão conectados. É essa torção na parte inferior dos anéis que eu coloquei. Todos nós viemos de lá, não importa o quantos campos tenham se desviado e se afastado disso. Ainda é a energia total. Se você cortar um ímã em muitos pedaços, a força do campo magnético é a mesma em todos os pedaços. Nós somos um desses pedaços desse ímã. E esse ímã tem milhões de átomos provenientes de diferentes partes do universo que o construíram. Portanto, carregamos todas as informações. Pergunta para o Sr. Cash. Há 7 anos meus ganhos eram perfeitos. Depois de 1 ano eles ficaram muito fracos. Gostaria de saber o motivo, por favor. O Sr. Cash responde. Ainda são os mesmos ganhos ou você está fazendo ganhos diferentes? Os ganhos são seres vivos que dão e recebem. Isso depende da parte da estrutura que você está pegando dele. É como se você fosse a uma padaria, onde há pães, bolos e tudo mais. Quando você come todos os bolos, resta apenas o pão. Da mesma forma, se você pegar uma parte específica da energia dos ganhos ou uma força de campo, ele poderá ser usado. Ou você pode ter uma conexão com essa força de campo dentro de você. Se você já comeu todos os bolos, então só lhe restam os pães. Há um fenômeno interessante na natureza. Se em uma área estiver crescendo uma planta venenosa, por exemplo, a ortiga, então a alguns metros de distância você encontrará o antídoto para a ortiga, que é a folha de vaca. No mundo da criação é a mesma coisa. Se você precisar de uma determinada força de campo, ela estará lá para você pegar. Não há banco de reserva no universo. Pode ser que, em parte, os gigantes que você criou naquele momento, seu corpo precisasse deles, então você criou uma semente para eles e criou essa força. Mas agora você não precisa mais dele. Portanto, ele não está mais lá. Há muito a entender sobre o funcionamento dos gigantes. E, em segundo lugar, sua alma aceita receber essa energia porque você fez algo que ela precisava dessa energia. Mas agora ela não precisa mais. Ou há outra direção para você ir para aprender algo ou ser colocado em algum lugar. Pergunta para o Sr. Cash: a maturidade da alma leva à maturidade da fisicalidade ou vice-versa? Sr. Cash responde: de modo algum. Se a fisicalidade do homem fosse tão madura quanto a alma, então esse lugar teria sido paraíso na Terra. Há um longo, longo caminho a percorrer. Pergunta para o Sr. Cash: como estão indo as cidades de plasma? Sr. Cash responde: não pergunte, nós informaremos a vocês. Nós informaremos a vocês que saberão exatamente onde e como elas estão. Os novos sistemas permitirão a criação de cidades em que você decide o mundo, o local e a partição. É uma dimensão diferente a trabalho. Tentaremos educar vocês sobre isso. É por isso que deliberadamente antecipamos a apresentação no Irã. Isso é para preparar os líderes mundiais e os governos para o que está por vir. Não estamos tentando criar um alarde sobre isso. Estamos tentando apresentar isso de uma forma que todos entendam. No Irã, abriremos uma mala e ela começará a construir uma nave espacial por conta própria. Vocês entenderão. Este é o momento em que governaremos e traremos a paz mundial. Pergunta para o Sr. Cash: o que significa quando você acorda bem desperto, livre e liberado, e está voando em uma luz branca, mas consciente de que seu corpo ainda está dormindo em sua cama? Porque eu olhei para o meu corpo e vi exatamente o que está escrito em seu livro. Luz em um formato cilíndrico. Embora parecesse que as bobinas estavam indo para frente e para trás como loucas, em torno de um tubo transparente. E por que parecia que minhas costas iam se partir ao meio quando eu era puxado para esse estado? Sr. Cash responde: não sei, eu não estava lá. Não entendemos a posição e a estrutura porque elas foram criadas por suas emoções, não pelas nossas. Nesse trabalho, vocês são os únicos passageiros. Vocês são o último homem de pé e o primeiro homem de pé. Vocês precisam entender por que e como isso aconteceu e qual é a razão para isso. Ou é apenas uma passagem do tempo? Aqui o Rick pergunta: há alguma regra geral com relação a ver cores ou cores de luz ou imagens diferentes ou algo do gênero? Sr. Cash responde: não há regras. Na verdade, não. Não há regras. Parte disso tem a ver com você e parte com a interação dos campos e, em geral, com como o universo se comporta. Pergunta para o Sr. Cash: você pode dar uma atualização sobre o sistema de alimentação de plasma em Gaza? Muitos receberam benefícios da tecnologia do plasma e os israelenses estão tentando ainda impedir isso? Sr. Cash responde: esse sistema foi alterado há algumas semanas. Cometemos um erro interno e precisamos reestruturá-lo. Os canais que foram estabelecidos, eles permanecem abertos. Isso não pode ser interrompido e não precisa mais de uma linha telefônica. Há muitas coisas que nossa equipe precisa entender. Ainda é a mesma operação, mas vimos muitos buscadores de conhecimento que conseguiram o número e estão abusando do sistema. Dissemos para não usarem esse número, mas 105 buscadores de conhecimento estão abusando disso. E ele está sendo alterado. Acredito que o Sr. Cash queira dizer aqui que os palestinos que se estabeleceram com o sistema podem pegar o que precisam. Os novos sistemas são um passo em direção à Conferência do Irã e ao Sistema Únicos para Transformação, Transferência, Transmutação e Conclusão. Esse é um sistema duplo. Precisamos de muita ajuda financeira para manter esse projeto em andamento e para nos mantermos independentes. Você pode doar para este projeto por meio dos canais normais para nos manter independentes. Nos assista no YouTube e divulgue a tecnologia em todo o mundo e vamos ver a mudança. Fim do índice rápido do workshop 548.